Menino, vou te contar. Fui convidado pra comer barreado, Serra Abaixo, Paranaguá. Fui convidado pra comer barreado, Serra Abaixo, Paranaguá. Peguei Maria Fumaça, farei a Serra do Mar. Tanta beleza junta, juro que nunca vi. Mel da noiva, ferradura, São João, pico do Marumbi. Depois veio o barreado, mioga, ororoba que eu já comi. Ea, barreado de Paranaguá. Ea, barreado de Paranaguá. Carne de gado, talha de batame, folha de louro, pimenta e cominho. Alho, cebola e salsinha e um pedaço de toucinho. De barre a panela, pós tampada e barreada. 10 horas de fogo nela e é só servir depois. Um farinho com arroz, é só servir depois. Um farinho com arroz. Ea, barreado de Paranaguá. Ea, barreado de Paranaguá. Carne de gado, talha de batame, folha de louro, pimenta e cominho. Alho, cebola e salsinha e um pedaço de toucinho. De barro é a panela, pois tampada e barreada. 10 horas de fogo nela e é só servir depois. Com farinho, com arroz. É só servir depois. Com farinho, com arroz. E é só servir depois. Com farinho, com arroz. É só servir depois, com farinho ou com arroz. E é só servir depois, com farinho ou com arroz. É só servir depois.